Todo mundo tá fazendo pam pam o passinho da algema. Todo mundo tá fazendo pam pam o passinho da algema. Todo mundo tá fazendo. Todo mundo tá fazendo o passinho da algema. Hoje não sabe usar, não tem problema, vem comigo. André Cedins, o mural de Ibicoara.